Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo. E começa agora Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E hoje, para aquecer o óleo, nós vamos dar início a uma programação com novos artistas e novos sons que ainda não passaram aqui pelo Frigideira Acústica. Vamos dar início neste primeiro bloco à banda Tempo Rei, Certeza do Mundo, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Depois tem Calango HC, Repressão Seletiva, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem a banda Injúria, com a música Injúria, eles que são de Salvador, Bahia. E para finalizar o bloco, tem Hands Your Heart e a música Space. Essa que é uma banda italiana lá da Toscana, diretamente aqui para o Frigideira Acústica. Vamos lá? Let's rock! Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. O que vocês esperam de um tempo? O que vocês esperam de um comando? O que vocês esperam de um mundo? Melhor e menos sujo? O que te faz crer na esperança? O que te faz crer na elegância? O que te faz crer que a consequência a torne melhor e mais pura? O que te faz pensar quando se pode? O que te faz pensar quando se quer? O que te faz pensar que a inconstância te faz acreditar no que se é? O que você deve se perguntar? O que você deve se ajudar? Que você deve acreditar que a prova do interesse está no ar. Por quê? Quero ver a certeza do mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Nós somos cidadãos de um mundo velho, incautos de razões e de conflitos. Não percebemos exatamente o que nos guia. Não temos prazer em nos explicar. Só ditamos nossa verdade absoluta. Só queremos o primeiro eu, até o último eu. Só reconheço o que me interessa. Essa é a preguiça. Ela está onde está, presente no dia a dia, presente na agonia, presente em sua vida, ausente em se explicar. Então, vamos direcionar as nossas vidas, vamos desejar um algo mais, vamos caminhar em passos juntos, vamos vencer os dias na paz. Por quê? Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza no ar. Quero ver a certeza no mundo, quero ver esse mundo girar. Quero ver a certeza da vida, quero ver a certeza. certeza no ar. Seja bem-vindo! Espirrando óleo pelo fogão inteiro, do jeito que a sua mãe adora, só que não. Hoje, neste segundo bloco, teremos mais novidades para vocês. A começar com Mil Ramos, Não Quero Acordar, ele que é de Maiporã, São Paulo. Na sequência, tem a banda Phobos, Stay Away, eles que são de Santo André, São Paulo. Depois, trio do Rock Blues, O Espelho, eles que são de Ubá, Minas Gerais. E para finalizar o bloco, temos Brutal Reality, Real Enemy, eles que são de São Paulo, capital. Vamos lá? Let's rock! Thank you.

hates the guest that God limits. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então essa deliciosa fritura regada à base de Coffee and Flowers, um segundo projeto da banda Hands on Heart, lá da Itália Toscana, e a música Wild Sage. Depois tem Zé Soul, com a música Soul da Barbada, ele que é de São José dos Campos, São Paulo. Na sequência, tem um novo som para as rádios de Organo Clorados, Take Me Down, eles que são de Alagoinhas, Bahia. E para finalizar o bloco, teremos Complexo de Vira-Lata, Crônicas da Quebrada, eles que são de São Paulo, capital. Vamos lá? Let's rock! My heart on fire, the way you were talking to me was feeding my desire. You are so necessary. You invaded my heart and my soul. You are inside of my head in every single scared and poisoned soul. Your love came into me Your love is my turning page. I left my past in another age. When I look back, back to my past, I see a broken man. But I'm reborn and left him on my back, on my back. You are the cure to my rage. You heal my wounds like a wild sage. Your love is my turning page. Now it's time to leave this cage. Criado na mata, caí na quiçaça logo cedo. Desci na grota da onça espanta, trombei jaracuço no quindumba. Na palha da rosa, a erva da nina não se cria, é esmagada no maroto. Suor banho de rio melhor acompanhado de coco quebrado na pedra moatinha. No nosso terreiro, mamão verde ralado. No nosso terreiro, mamão verde ralado. Eu tinha mexerica na bica, pé de bananeira na correnteza da água. Da babada criado na mata, caí na quiçaça logo cedo. Desci na grota da onça espanta, trombei jaracuço no quindumba. Na palha da rosa, a erva da nina não se cria, é esmagada no maroto. Suor banho de rio melhor acompanhado de coco quebrado na pedra moatinha. No nosso terreiro, mamão verde ralado no nosso terreiro. Mamão verde ralado. Eu tinha mexerica na bica, pé de bananeira na correnteza da água. Angélica mandou fazer. O menino vai lá buscar lenha, vem cá. Lava, lava a roupa, dona Angélica mandou fazer. O quê? Lava, lava a roupa, dona Angélica mandou lavar. O menino vai lá buscar lenha, vem cá. Lava, lava a roupa, dona Angélica mandou fazer. Lava, lava a roupa, dona Angélica mandou. Something we can explain.

Este foi o Frigideira Acústica da semana. Mas não deixem de aproveitar, porque toda semana rola um programa do programa Frigideira Acústica diferente, em 24 web rádios, em diferentes horários. Programa Frigideira Acústica, por uma semana inteirinha rolando o seu som. Mande seu material para o DDD 44 999 49 9059, ou para o e-mail oficialpatriciachaque@gmail.com, e tenha seu som tocado aqui no programa Frigideira Acústica. E agora, fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Um assunto que ainda gera polêmicas é o formato da Terra. O primeiro registro em que se propõe que a Terra é redonda foi feito por Aristóteles em seu livro de Caelo, Sobre o Céu, em 350 a.C. Nesse livro, ele expõe sua teoria sobre o que forma e diferencia os objetos celestes dos objetos na região sublunar, isto é, na área abaixo da Lua próxima à Terra. Já nas pesquisas realizadas por Dakila e que podem ser conferidas no YouTube no documentário Terra Convexa, mostra que o verdadeiro formato da Terra é plana nas águas e convexa nos continentes. Esse documentário é muito esclarecedor para quem ainda está na dúvida. Então eu te pergunto, podemos acreditar em tudo o que as agências espaciais falam sobre o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas? Vivemos no sistema solar ou no sistema Terra? E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dakila.com.br. Minuto Dakila Pesquisas com Regiane Assolini.